Boa noite, está na hora de mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a dar início ao programa número 333, com mais um convidado, mais uma conversa à volta dos livros. António apresenta a nossa emissão desta semana. A emissão desta semana é uma conversa com João Menezes Machado, à volta do seu primeiro livro, um romance, Erupção, baseado em casos reais, aquilo que é a vida política, cultural, a dimensão cívica dos cidadãos, homens e mulheres, no País Vasco. É a dominação ou a opressão por parte do aparelho do Estado, do aparelho central de Madrid, sobre pessoas que têm um entendimento diferente da cultura, da vida dos povos, neste caso, um povo com uma cultura muito particular, muito peculiar, no norte da Península Ibérica, que é público, todas as pessoas, todos nós, aqueles mais atentos à vida política de todos os dias, sabem que os bascos têm, de facto, uma forma e uma identidade muito particular, muito própria, assumem-na, por vezes, tragicamente, e é sobre isso, sobre estes temas, depois a ETA política e militar, aquilo que foi, durante os anos 70 e 80, o terrorismo para a afirmação de uma possível independência desta região do norte de Espanha e do sul de França, na zona pirenaica. Mais do que isto, também é um homem, um autor que começa aqui as suas lidas literárias, e neste caso na Esfera do Caos, um homem que, dizíamos nós, passou pela Universidade do Minho, pela nossa universidade. Uma conversa muito interessante que revela aspectos menos conhecidos ou menos públicos daquilo que é a afirmação dos povos na sua vontade e necessidade de uma vivência individual e independente. Acima de tudo, um hino à liberdade. Boa noite e melhores leituras. João Menezes Machado nasceu no coração do Alto Minho, em Terras de Coura. Atualmente reparte a sua vida entre Ossório, Luanda e Braga. Apaixonado pela história, pela geografia, pelas viagens, elege como escritores prediletos autores clássicos como Dostoiévski, Maupassant, Thomas Mann ou Faulkner. Estreou-se com Erupção, um romance com edição da Esfera do Caos. João, obrigado por ter aceito o convite, Livros com Rumo. Como é que surge o apelo e a vontade, penso eu, e se calhar como eu, pensarão muito dos nossos ouvintes, que a literatura é sempre um bocado fruto da experiência vivida de cada um, o sujeito que, o emissor que tenta construir uma mensagem, neste caso uma narrativa, um romance, são sempre feitos de bocados, de registros, de raízes de alguma experiência passada, ou daquilo que eventualmente gostaríamos, ou de uma forma militante ou não, quanto mais não seja a simpatia que temos pela vida do século XX, finais do século XX e princípios do século XXI, algumas formas de afirmar identidades, culturas, línguas, tudo isto. Como é que todas estas circunstâncias se juntaram e deram depois o produto final, que se chama Erupção, e essa vontade de ser romancista ou ficcionista ou um contador de histórias? Boa noite, António. Muito obrigado pelo convite para estar aqui nesta emissão. De facto, é um programa que eu tenho acompanhado já há alguns anos e vejo com muito interesse as entrevistas que o António vai fazendo. Primeiro, falar então da minha ligação à academia. Realmente, eu sou licenciado em Engenharia de Produção pela Universidade do Minho. Estive cá nos tempos em que o Luís Novaes era também o presidente da Associação Académica. Entretanto, a minha vida teve algumas viagens. Neste momento encontro-me já a viver em Angola já há cerca de 10 anos. E pronto, este é mais ou menos o meu registro biográfico. Relativamente ao assunto e ao tema do livro que hoje estamos aqui a falar. Realmente, eu há cerca de 10 anos, a esta parte, tenho começado a escrever. Portanto, foi uma questão recente. Fiz alguns cursos de escrita criativa. Acompanhei alguns escritores, dou alguns exemplos, o Luís Carmelo, o Gonçalo M. Tavares, o João Tordo. Portanto, com eles fiz algumas oficinas de escrita criativa e numa delas eu escrevi um conto sobre o País Basco. Uhum. Agora, porquê é que eu escrevi esse conto? Nem eu próprio sei. Realmente eu sempre via com alguma curiosidade porque é que aquelas pessoas que estavam lá no norte da Espanha estavam tão revoltados e continuam ainda e têm aquela afirmação própria de um povo que tem uma língua e que onde existiu, porque penso que já não existe uma banda terrorista, e normalmente as notícias que ouvimos sobre aquela zona são um bocado também como esta erupção, quer dizer, eram muito violentas. E normalmente também só tem um sentido, portanto, e eu decidi, portanto, escrever esse conto, mas depois desse conto ficou alguma coisa que eu achei que faltou alguma coisa por dizer. Entretanto, eu comecei a fazer alguma aproximação ao País Basco, fiz duas viagens ao País Basco, não é que conheça muitas pessoas, conheço um historiador, um professor da Universidade de Bilbao, que realmente me contou a história, junto da Txalaparta, que é uma editora local, e eu tive acesso a muitos livros que contam a história do País Basco, então, baseado inspirado em casos reais, eu, digamos que neste livro, condensei 50 anos de luta independentista. Sim. E pronto, o surgimento é esse, quer dizer, não houve nenhum chamamento especial, houve realmente um conto que eu escrevi e que depois decidi aumentar e fazer uma ficção, um romance. Porque o João tem que concordar que é um pouco, vamos lá, atípico dentro daquilo que são os interesses do que se escreve em Portugal, sem estar a fazer nenhum exagero, aquilo que irei dizer a seguir. Os portugueses sempre foram grandes navegadores, viajantes, pessoas que se lançaram para as sete partidas do mundo. Grande parte dos romances portugueses são, dos romancistas, é a casa. A casa de Romarigães, a ilustre casa de Ramires. Portanto, os escritores, aqueles que se dedicam à literatura, são homens virados para o terrunho, para o torrão natal, para aqueles, para a corela, para a chácara. Portanto, são coisas assim um bocadinho estranhas. Mesmo as questões da ideologia, a guerra colonial, tem a ver diretamente, romances sobre a guerra, o Moçambique, a Guiné-Bissau, a Angola, portanto, onde vive. Portanto, tem a ver com experiências exatamente diretas. Com qualquer coisa que nos passa, e passou-nos sempre o País Basco, para aqueles que têm assim uma memória mais viva destas questões, uma coisa mais violenta, mais afirmativa, um nacionalismo muito arraigado, os que o viviam, o porquê exatamente de escrever sobre o País Basco. Certo. O País Basco... Porque existia o IRA, na Irlanda do Norte, ou na Irlanda, certo. A Bretanha também é uma nacionalidade com uma língua, os bretões, mas não andam à bombada, nem pouco mais. Os corsos, de vez em quando, lá vai... Uma, mas está assim... Flandres também. É, Flandres e tal. Portanto, uma coisa ou outra, mas assim um bocadinho desgarrado. E dá sempre a sensação que é sempre assim um tipo mais neurótico, que lembra-se, acorda mal disposto, coloca uma bomba em Ajácio ou seja lá onde for. E no País Basco era completamente diferente. Até na Galiza, que tem uma identidade nacional forte, diga-se forte, como a Catalunha, não é? Uhum. Outra das nações da Espanha. Não tem registros e formas de olhar para a nação de outra forma que não tem o País Basco. E o porquê desta coisa espanta qualquer leitor, não é? Primeiro, o romance não é 100% basco. Pois não, o romance não. Passa por Portugal também. Portugal também, pois passa. Mas passa por Portugal. Quanto ao terrenho, e nós escrevemos sobre as nossas próprias vivências, se olharmos um bocado para a nossa história, também temos que ver que nós tivemos que expulsar os espanhóis por duas vezes. Claro, claro. Isso é verdade. Portanto, também poderá ter, de certa forma, algo a ver connosco. No caso específico, depois quando eu aprofundei os meus estudos sobre o País Basco, o que eu quis, acima de tudo, denunciar é que, tão conotados como terroristas, mas no País Basco há muitos presos políticos e há muitas vítimas. Uhum. E muitas vítimas inocentes. Uhum. E gente que sofre. De parte a parte. Portanto, Eu falo nas duas, porque eu também dou voz neste... A Maria neste... Iribar, que aparece aqui como exatamente. Porta-voz da... Eu também dou voz à presidente, que já não é neste momento, à presidente da Associação das Vítimas, e, portanto, há vítimas de parte a parte. Só que, neste momento, o Estado espanhol, ainda pelas últimas notícias que temos, parece que há vítimas de primeira e vítimas de segunda, quando ambos são vítimas. Portanto, este é um olhar diferente, é um olhar para aqueles que são os mais vulneráveis, para aqueles que são os mais fracos e os que sofrem dentro das prisões espanholas. Portanto, 60% do livro é passado dentro das cadeias, claro. E eu levanto aqui determinado tipo de temáticas que estão meio abafadas, meio escondidas, e apenas as ONGs ou as associações que a Human Rights Watch e outras que apelam para essas situações, mas normalmente fazem relatórios no âmbito da ONU que são metidos dentro de gavetas e ninguém olha para esta situação. Se eu estou bem lembrado daquilo que é a história do País Basco, o porquê? Porque dentro da comunidade falante, linguística, da própria nação, porque a nação basca é múltipla, é a Lava, é a Navarra, certo. É a própria, o Guipuscoa, portanto, depois o País Basco francês. O que é que acontece? Uma das grandes realidades sociais que apoiou sempre a causa nacionalista basca foi a Igreja. a Igreja certo. Católica, os jesuítas, nomeadamente, sim. que agora estão um pouco na moda, sempre encostaram à banda basca e sempre lhes deram o refúgio. O porquê, por exemplo, da ETA, porque a ETA existe, a ETA política e militar, e a ETA só militar, sim. a dado momento decide, à bombada, à bomba, afirmar essa vontade, porque percebeu que o processo político estava num beco sem saída, radicalizando a situação, iriam provavelmente levar a água ao moinho, sabendo-se que a Espanha era uma potência que dificilmente iria vergar a vontade independentista dos bascos, neste caso, e depois, pior ainda, a ETA era marcadamente marxista. Okay. Portanto, Guerra Fria, toda uma série de elementos. Aqui que não levou praticamente a nada a não ser violência de parte a parte. É muito interessante, António, falar da Igreja, porque eu queria aqui porque há um padre que dar ênfase, aqui. Dar ênfase a dois momentos fulcrais da história do País Vasco. O pai do nacionalismo basco chama-se Sabino Arana. Sabino, exatamente. Sabino Arana. Uhum. Um dos Sabino personagens aqui é preso porque está a declamar um discurso exatamente. Do Sabino, do Sabino e o seu irmão Luís, que foram os primeiros. Aliás, exatamente. O Sabino é que traz aí Corrina. Portanto, exatamente. É ele o Sabino que estudou a bandeira dos bascos. O Sabino, e o que lhe fez ao Sabino despertar... despertar os seus sentimentos profundos independentistas foi a convivência que teve com os jesuítas. Uhum. E disse o António muito bem que os jesuítas realmente eram pessoas, pronto, já naquela altura estamos a falar do final do século XIX, 1895, um deles estudou aqui em La Guardia, no seminário, no colégio de Campos Sancos. Uhum. De Campos Sancos, e ele esteve lá 2 anos, mas fez-lhe levantar esse sentimento que levou o País Vasco. Ele depois teve uma vida curta e o seu irmão é que, Luís perpetuou essa luta. Mas depois acontece um momento que foi no final da Segunda Guerra Mundial e aí era, se calhar, o primeiro momento onde o País Vasco se podia ter... onde se podia ter afirmado, porque houve um grande... portanto, eles perderam a Guerra Civil Espanhola e depois houve um momento em que estiveram isolados, uhum. nomeadamente nos Estados Unidos. E houve realmente um grande forcing diplomático junto aos americanos, pois. E os americanos prometeram que logo que acabasse a guerra, tudo que fosse fascismo iria ser removido da Europa e outras forças progressistas se abriam de levantar e abriam de avançar. Porque o Sabino está na base do Partido Nacionalista Vasco. Exatamente. Exatamente. É o fundador do Partido Nacional Vasco. E então, no final da Segunda Guerra Mundial, quando vamos então para a mesa e para começarmos a falar, os americanos, como se costuma dizer, eu vou usar aqui uma expressão muito corrente, roeram a corda. Inclusive, o Vaticano, que houve também uma grande influência junto do Vaticano, o Vaticano também retirou todo o apoio ao nacionalismo basco. Mas soube-se que, por exemplo, o Bispo de Bilbao, no tempo da ditadura, nas missas, desatava a defender a causa basca. Certo. E eu abordo isso... O Bispo de Bilbao teve sempre grandes problemas com o arcebispo. E eu abordo isso um bocadinho pela rama também. Porque eu fiz aqui um mix que é o professor universitário, que é o professor Maldera, é também padre e capelão, e ofereceram-lhe o lugar de bispo, só que ele teria que abdicar do apoio ao nacionalismo. Portanto... A Igreja, de facto, foi um esteio e nos púlpitos, mas não era um sentimento coletivo. Uhum. Portanto, a Igreja teve não sei se por medo ao Franco, um bocado, se calhar, à semelhança do que se passou em Portugal, que tínhamos o Cardeal Sergeira e o Salazar. Quer dizer, andaram um bocado apoiados e tiveram aqui... E o Bispo António Ferreira Gomes? Por exemplo, também, que é um exemplo excelente. Uhum. E, portanto, a Igreja vivia de situações esporádicas de pessoas e não dizermos do coletivo da Igreja que estaria a apoiar a causa Vaz. Portanto, pessoas destemidas que não tinham medo de nos púlpitos e até quando houve acontecimentos trágicos, porque nós temos aqui um personagem que é o Tchabarri, que é baseado também no Tchabé Tchabarrieta, que foi um dos primeiros líderes da ETA, que esteve na Quinta Assembleia. Aliás, é aqui dito que foi o primeiro a matar e o primeiro a morrer. Isso é verdade. Uhum. Foi tratado por um mártir e foi a morte dele foi algo que comocionou toda a nação basca e, nessa altura, a Igreja fez-lhe grandes elogios e esteve sempre, sempre ao lado dele. E quase para dar, já iremos adiante depois no romance falar um pouco também de um dos processos muito célebre que, para quem acompanha estas coisas da vida moderna, ou pelo menos da política feita no século XX, e aqui ao lado já iremos a essa parte também. De qualquer das formas, o que leva, por exemplo, a ETA a ter enverdado pela luta armada, isto por um lado, com um cariz marcadamente marxista ou maoísta. A guerrilha tem muito a ver com a lógica maoísta. Os grupos subversivos são sempre de extrema esquerda, necessariamente. Não tem nada a ver com a lógica marxista, é mais leninista e maoísta. Por um lado, isto acontecer, e depois também a própria nação basca, por aquilo que nós sabemos, por exemplo, Navarra olha sempre para Bilbao com alguma distância. Apesar de Bilbao afirmar o Parlamento Basco, a nação, eles, os do Sul, a Lava, e nomeadamente na Navarra, Pamplona, apesar de também ser muito forte esse sentimento, olha, olharam sempre para uma espécie de imperialismo de Bilbao, de gente rica. É um pouco isto porque o Partido Nacionalista Basco, há uma altura, para quem está de fora, dá a sensação, é mesmo, é um partido democrata cristão, é um partido relativamente conservador. E, portanto, para quem, como nós, lê os jornais, fica assim meio baralhado, para aquele que não segue atentamente, fica baralhado como é que um partido nacionalista, democrata cristão, ainda por cima é independentista, ou pelo menos é autonomista o suficiente para olhar o que leva a ETA, por exemplo, a não sequer pactuar com esse tipo de Pois, há aqui um. apatia com Há aqui o um. governo central de Madrid, Eu iria lhe que é o começar. império. Eu iria começar pelo final, que é o seguinte: existe aqui um personagem muito importante que uniu toda a nação basca durante muitos anos, que é o José António Aguirre. Nem mais. E o José António Aguirre, se não me engano, morreu em 1960. Portanto, precocemente, tinha, acho que nem sequer tinha 60 anos. Portanto, faltou-lhes o pai a partir desse momento. Portanto, começaram a ver outros caminhos e outras direções. E uma das direções foi realmente essa, quer dizer, optarem por uma esquerda radical, que teriam que fazer um combate direto A Madrid. a Madrid, e essa forma, pronto, havia uma facção que era a política, que queria fazer isso de uma forma política, mas depois veio a ETA Até militar. militar, que começou a pegar em armas e começou Porque a a Catalunha, o utilizar o sentimento é a terrorismo. mesma coisa, quer dizer, eles vão avançar, se calhar, para um Certo, referendo mas para a eles independência. entendiam que O havia. nacionalismo catalão, a sensação que se tem, é um nacionalismo conservador também, muito Certo. rico. As oligarquias e a aristocracia catalã é muito rica. Certo. O nacionalismo basco, por exemplo, Sim. alimentou as guerras carlistas, que lhes foi um pouco fatal. Por exemplo, daquilo que eu sei da história, Oh, António, foi mas muito nós complicado. estamos a ver esta questão a 50 anos de De distância. distância. Naquela altura, no início dos anos 60, final Tudo dos ou anos nada. 50, fazia sentido, havia uma certa lógica independentista a nível mundial. Por exemplo, Sim, os claro. partidos, e dou-lhe um exemplo, que é um partido que está agora no poder em Angola, quando começou a luta armada em 1961, o cariz era precisamente isto, era um terrorismo, era uma guerrilha. Trumilka dira etorri, horregatik txano gorritxu urrundu otxoetatik, horregatik, txano gorritxu, urrundu otxoetatik. Otxo goseak ditu ekarri, errez baita aurkitzea, inguru ontan janari, horregatik txano gorritxu, mintzatzen da otxoekin, horregatik txano gorritxu, mintzatzen da otxoekin. Otxoak irrifar egiten daki, hortzak luze hain ederki, izan dezagun erruki, horregatik txano gorritxu, pozik dabil otxoekin, horregatik txano gorritxu, pozik dabil otxoekin. Otxoak janditu amasei txerri, ehun olio hogei ardi, goseak entzen badaki, horregatik txano gorritxu, bildurtu da otxoekin, horregatik txano gorritxu, bildurtu da otxoekin. Otxoak ten bidetik, laister berriz uste gabe, hartaldearen erditik, zoritxarrez txano gorritxu, beti dabil otxoekin, zoritxarrez txano gorritxu, beti dabil otxoekin, beti dabil otxoekin, beti dabil otxoekin, beti dabil otxoekin, beti dabil otxoekin. Foi sempre esse lugar comum. Para além das nações existentes, o único país com possibilidade, entre aspas, de se desagregar é exatamente a Espanha. Claro. Porque tem três nações muito fortes. Muito fortes. A Galiza, mais apática, um pouco, menos aguerrida como a Catalunha, e depois o País Vasco, onde era muito violenta e era o único país que realmente, mas mesmo assim, a tentativa imperialista, ou pelo menos a dimensão imperialista de Castela, isso era completamente impossível. Sim, e eu aí, se calhar, até juntava um quarto elemento, que temos que começar a olhar para ele, em que os fundamentalistas árabes já reclamam o direito ao sul de Espanha. Sim, claro, mas isso já são... Parece quase aquela piada de porque é que o Serviço Nacional de Segurança norte-americano consegue controlar a senhora Merkel e não consegue fazer escutas à Al-Qaeda ou à Al-Qaeda, não sei quanto. Exatamente. Que são coisas absurdas, não é? Portanto, dizer-lhe... Portanto, o António queria entender porque é que se pegou em armas. Eu diria que era a lógica... A lógica independentista da altura, ideologicamente baseada numa matriz marxista, claramente. Portanto, essa era a lógica da altura e pronto, foi decidido tomar esse caminho. Aliás, depois, quando morre o Franco, para mim é o último momento em que a nação basca Tem a oportunidade. Mas não acha, João, que se calhar o canto do cisne das possibilidades da nação basca foi exatamente o atentado à Carreiro Blanco em 1973? Em dezembro, ou por estas alturas, foi por esta época, isso não foi... que lhe meteram uma bomba na saída da missa das 10 da manhã na catedral. Não, porque foi à entrada, ele ia chegar. Ele ia chegar. E aquilo levantou uns 12, 13 metros. Não é aí o fim da... Não, ele passou por cima de um prédio. Ou ainda mais passou isso. Passou por cima de um prédio e foi cair no colégio. No... Portanto, esse não é o momento em que as possibilidades... Que a ETA deu tudo o que tinha e depois a partir daí são sempre... vamos lá, atitudes e comportamentos desgarrados. Mas repare que foi aí que... Eles ainda continuam por lá. Certo, não? Mas repare que foi aí que conseguiu sentar à mesa depois, governos para negociações. Quer dizer, isso foi um alerta, foi uma chamada de atenção. Depois, mais tarde, eu também faço uma pequena referência aí quando falo na vingança de Anglet. Uhum. A vingança de Anglet é quando os marinheiros amigos do almirante Carreiro Blanco foram a Anglet, que era onde estava o Argala, e mataram o Argala, que tinha sido o mentor, portanto, desse atentado. Não, eu não considero que fosse o canto do cisne. Eu não considero que fosse o canto do cisne. Porque depois disso há as negociações da Argel, em que vêm exatamente. Os talvez estes últimos atentados, especialmente o do Hipercore, o do Hipercore em Barcelona e o do aeroporto em Madrid. E do aeroporto em Madrid. Esses não convenceram ninguém. Porque e de facto assim, deixaram perda marcas. Da razão, já percebia-se que era um comportamento irracional assim, por parte da ETA. Já agora deixe-me dizer-lhe o seguinte: eu estive em Espanha nestes últimos dias e na anteontem assisti a um debate na televisão realmente sobre estes novos acontecimentos que têm a ver com a decisão do Tribunal Europeu. E houve uma jornalista de referência em Espanha, uma senhora muito conhecida, que afirmou claramente que o independentismo, nestes últimos 50 anos, ganhou mais na última semana com a decisão do Tribunal Europeu com as mortes todas que tinha feito até agora. Portanto, eu reconheço que realmente a via do terrorismo indiscriminado e das mortes grandes, isso não funciona. E repare que nos últimos anos, o setor independentista tem tido ganhos fabulosos. Sim, há outra questão que o António fez e que é muito interessante, porque eu próprio me debati com isto nestes dias em que estive no País Basco, que tem a ver com o sul do País Basco, com o norte, essa dicotomia. Então o que eu percebi foi o seguinte: realmente há mais independentistas em Bilbao e São Sebastião. Uhum. Okay? Pois é. Mas em Navarra e Álava são menos. Mas em Navarra, eu garanto ao António, por exemplo, que eles são muito mais aguerridos que são os do Norte, porque são menos e então têm que promover o fervor é maior e têm que fazer uma luta maior porque são menos. Inclusive, é nos cargos autárquicos. A Amaiur e o Bildu têm vitórias estrondosas a Norte e menos a Sul. Também queria referir uma citação que foi do início. O António disse que eram 4 províncias, são 7. É que são 4 do lado cá e 3 do lado francês. A gente esquece sempre do lado da França porque é um bocado aquela ideia, um lugar comum, que passa um pouco assim por quem lê os jornais, ou pelo menos a informação. Se os espanhóis derem a independência ao País Baixo do lado deles, nós também daremos aos lados São João de Luz e Bayonne, não sei o que mais. Portanto, isso é quase um dado adquirido que os franceses não estão para chatear muito, o que deve ser um grande erro, diga-se também de passagem. Sim. Não estão muito bem eles a ver a França a libertar-se. Mas eles nos últimos anos, penso que nos últimos 4 ou 5 anos, eles mudaram, os franceses mudaram a política. Porque e começaram a fazer extradição para as cadeias. Porque sabia-se que o País Basco francês era o santuário onde eles normalmente se refugiavam. Foi sempre o sítio onde percebia-se. E andavam livremente. E andavam livremente porque era a ditadura, também era uma espécie de jogo, os serviços secretos deixavam-nos andar à vontade e, portanto, era quase um lugar comum. Se do lado de cá forem conseguirem a independência, do lado de lá os franceses também, pronto, não estamos para isso também tinha a ver, tinha a ver com as cores políticas que tivessem em Madrid e Paris. E Paris. Se fossem socialistas de um lado e PP do outro, por exemplo, aí já chocavam mais. Quando era do mesmo partido havia mais colaboração. Vamos ao livro. Porque daí a nada, estamos aqui, passamos o nosso tempo... A falar de política. A falar de política do País Basco. Também é muito importante, aliás, o livro é o resultado exatamente da política do País Basco. O porquê de colocar aqui um personagem, o Miquel, que é, ao fim e ao resto, é um personagem que vai aparecendo fugazmente, depois no final da narrativa, aí sim vai aparecer, não vamos dizer como nem o porquê, andou aqui pelo Porto, andou aqui próximo em Baiona, aqui na La Guardia, portanto em situações aqui na Galiza, que provavelmente também seria a esquerda galega, também os serviria como uma espécie de almofada, de muleta, posso ajudar, mas Miquel é assim um personagem que também tem a ver com o Miquel, personagem histórico basco, que esteve ligado também à luta independentista, ou se calhar ainda estará ligado, não sei se o homem morreu ou não morreu, nunca saberemos. Os próprios serviços secretos espanhóis, aqui o José Luís e o Paco, e depois aquelas entidades ou identidades um pouco difusas. É este homem que faz girar toda a narrativa ou há várias peças aqui dentro, os presos, que são de uma forma aleatória porque estão numa manifestação, num funeral, porque foram um concerto de música típica basca, ou rock, que eu já não me lembro agora o nome, de rock basco e jazz. Portanto, este Miquel é a colagem, o retrato de alguém ou é um personagem construído pelo João? É um personagem construído por mim, embora, e faz todo sentido colocá-lo, porque eu quero falar de todo o espectro da sociedade basca. Com Miguel Lorrua, esse existiu mesmo, esse, o Miquel. Sim, sim, sim. Que tem a ver, sim. Iremos depois já no final do livro. Sim, sim. Portanto, o Miquel aqui é para, se calhar, dar a entender que todas aquelas pessoas que, e como aconteceu recentemente, que tiveram 26 anos dentro de uma prisão, presos, têm o direito a serem reabilitados, que é algo que se lhes está a querer negar neste momento. Portanto, é algo que nos dá a pensar como é que pessoas que são capazes, realmente algumas, de monstruosidades, são pessoas que se conseguiriam reabilitar. Portanto, eu quero aqui falar um bocado também do lado humano desse personagem, que tem uma vida própria, que tem uma namorada, talvez dar a entender aqui o que é viver na clandestinidade, porque ele vive na clandestinidade, e é, digamos, o contraponto. Porque ele é filho de um senhor que tem uma empresa, é filho da classe média, certo, que negocia com um português, com um tal de Brito, que tem uma empresa de mármores, presumo-se, em Estremoz, no nosso Alentejo. Exato. Quem tem pedreiras normalmente também tem dinamite. Portanto, isto é um trabalho ficcionado, portanto, Com certeza, mas isso depois... É engenheiro que vai para Londres estudar. Exatamente, mas essas conclusões eu deixo muito ao leitor. Claro, claro. Eu deixo muito ao leitor, porque eu não queria estar, eu próprio, a dizer isto foi assim, assim, assim. Claro. Portanto, mas isso é uma ficção, é uma história. Pronto, é uma ficção, mas com um resultado que eu não sei qual é, porque eu deixo isso ao pensamento das pessoas. Depois... os leitores é que terão, digamos que, interiorizar a história e, se calhar, verificar qual é que será o resultado final. Não é? Há aqui dois personagens também muito fortes, para além do padre, que está o padre Maldera, também existe um Andu Urdaneta, e depois, sim, existe também a Laida, que é o Laida, que é violada de uma forma suez na prisão, penso que é ela que é daquela maneira. Sim, mas isso quase aconteceu, nós temos relatos. Sim, é isto. E depois há um personagem, o Abeliu. Abelin, que é um jovem que também vê a vida completamente destruída, vai deixando cair um nome ao outro, penso eu, que se calhar por escutar na rua, tem o futuro todo à frente e, quando dá conta, é torturado, violentado. Sim. E por mais que diga, não tem capacidade, porque percebe-se que tem uma estrutura, se é mesmo um operacional da ETA, está pronto para ser torturado e, vamos lá, aqueles inquéritos cerrados. Para. Aparece um médico, aparece um padre e toda a gente percebe que são marionetas ao serviço do poder central de Madrid. Mas percebe que estes homens indefesos, um homem e uma mulher completamente indefesos, um padre que se mantém íntegro ao longo da narrativa, são personagens fortes deste seu romance? Esses são, sem dúvida, porque esse era talvez o meu objetivo principal, era de certa forma falar um bocadinho do sistema judicial. Portanto, se calhar as pessoas aqui não fazem a mínima ideia do que se passa em Espanha, mas uma pessoa que seja detida e seja conotada com terrorismo, e terrorismo pode ser fazer a apologia do terrorismo, pode ser fazer uma conferência de imprensa, pode ser ir receber um preso à cadeia e fazer-lhe uma festa à chegada dele a casa, isto pode ser considerado incentivo ao terrorismo. Quando se estão detidos, ficam 5 dias incomunicáveis. Não têm acesso à família, a telefones, a advogados. E é durante esses 5 dias, onde são submetidos a serviços violentíssimas, e eu conheci pessoas já que foram submetidas a essas torturas, em que nós, se tivermos que dizer que o nosso pai é terrorista e a nossa mãe é terrorista, mas dizemo-lo sem qualquer problema, porque são torturas que não se conseguem suportar. Uma das coisas que aqui está, que é muito interessante, é, por exemplo, o José Luís e o Paco, na página do seu livro, na página 60, eles dizem assim mais ou menos: chefe, o que fazemos? E responde: meto-no na banheira e arrumem com ele. Isto, o processo do jogal, era mesmo assim, como estes dois, três, quatro, esse processo que deu a condenação, pelo menos, não sei se foi artificial, mas eles foram condenados, os operacionais do jogal. Sim, e depois libertados. E depois libertados, é isso que é um pro forma. Mas era mesmo assim, arrumem com eles, arrumem-nos. Era, quer dizer, não havia qualquer tipo de 100 quilos de cal em cima da eles foram encontrados baixos, debaixo de... certa forma, não é que se... possa perdoar este tipo de situações... Mas havia aqui um... O processo Laza e Zavala estavam debaixo de 100 quilos de cal viva. Quer dizer... Isso foi denunciado. Aliás, o juiz, o general Galindo, foi condenado a 80 anos de cadeia. 79 ou assim, uma coisa. E passado 5 anos já foi libertado. Estava cá fora. E, portanto, há aqui dois pesos e duas medidas. E o governador civil também foi condenado. Há aqui dois pesos e duas medidas, claramente. Mas o que interessa, a polícia espanhola era mesmo assim. Exatamente. Portanto, eu vou ao detalhe, embora sem entrar em pormenores muito escabrosos, e achei por bem terminar o capítulo desta forma, porque não valia a pena estar a continuar a descrever o que é que lhes iam fazer. Portanto, deixo um bocado também. Claro, também isso é importante no livro. A ideia do leitor tirar as suas conclusões. O livro começa com o anúncio dos Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992. De Madrid. Aí é o de Madrid. De Madrid. Uhum. Porque houve uma candidatura a Madrid a 2020. E eu refiro-me à candidatura dos Jogos 2020. Por acaso, no passado dia 7 de setembro, Madrid perdeu os jogos para Tóquio. Portanto, era como estava a fazer uma grande confusão. De qualquer das formas... Aliás, repare que os festejos todos são em Madrid, pois é. São na Plaza Cibeles, etc. Isso, e a Porta del Sol. Exatamente. Há ali uma coisa que me estava a baralhar um bocado. De qualquer das formas, aquilo que eu pretendo dizer, se fosse em Madrid, se calhar agora até mais força simbólica ganha do que em Barcelona, quando o Miquel e a sua companheira de causa política e militante e afetiva decidem mostrar, vamos lá, o protesto, a existência da causa basca, fazem-no num hotel e saem serenamente e, por suposto, como é dito do outro lado da fronteira, as cerimónias continuam com a ficção, o príncipe... O fogo de artifício e tal. Presume-se que, de facto, a grande pancarta deve ter caído desde o 20º andar até ao resto do chão do hotel, a dizer viva Euskadi, ou finalmente livre, ou qualquer coisa do género. Quer dizer, por um lado, a linha A, a luta, a nossa identidade não morre, independentemente deste espavento do poder central de Madrid, ou a nossa luta vai ser agora por outras vias pacíficas, através da diplomacia. O que é certo, podem contar, independentemente da afirmação do poder de Madrid, o poder basco não morre. É esta carga simbólica que pretendeu, nessa cena final do livro, transmitir. Sim, claramente. Ninguém está a ligar àqueles dois suspeitos que tinham, embora, em Benevento, iam sendo apanhados pela Guarda Civil num autocarro, quando certo, eles vêm certo. Para a Galiza. Exatamente. Portanto, eles que escaparam a tudo. Milagrosamente. Sim. E chega no final, então no hotel, de facto, em Madrid, nessa cerimónia apoteótica, diz mesmo a placa vem por baixo. Pronto, o António há bocado falou de um momento muito importante, que foi a morte do Carreiro Blanco, em que finalmente o Estado decidiu sentar-se à mesa com esta gente. Eu faço um pequeno resumo. As conversações de Argel. Exatamente, as conversações de Argel, mas são umas conversações em que há um dos lados que não está de boa fé. Eu falo aqui um bocadinho dos bastidores dessas negociações e verifica-se realmente as pessoas que são enviadas para as negociações são segundas linhas e não estão mandatados não tem para poder, tomar não tem poder, decisões importantes. Portanto, e os, até ao ponto em que os independentistas perdem a cabeça e levantam-se e vão embora. Uma delas é exatamente a companheira, mais tarde, do Miquel, que lá está e desaparece assim. Então. Portanto, quer dizer, não faz sentido estar a negociar quando as pessoas não estão de boa fé. Eu também entendo que negociar debaixo do anátema do terrorismo não deve ser fácil. Não deve. E depois, temos aqui outra questão, é que o Estado é representado por partidos políticos e os partidos políticos têm que ganhar eleições. Portanto, eles vão negociando e vão trabalhando um bocado à vista, um bocado conforme a bolina. Exatamente, quer dizer, portanto, eles vão pelas sondagens. Por exemplo, agora houve problemas com esta libertação recente, porque o PP está a perder muitos eleitores que são conotados com a extrema-direita ou com a direita, quer dizer, e é natural que até surjam outras forças de extrema-direita, um bocado à semelhança do que está a acontecer em França, não é? Estamos no final da nossa entrevista. Provavelmente este romance não será, ou é o início também de uma luta da afirmação de uma entidade literária. Sim, não, se tem projetos, pode revelar ou não. Isto é mesmo o início de uma escada que se vai fazendo de grau, de uma subida de uma escada da literatura, ou pelo menos do romance, da construção de histórias, que irá ser feita degrau a degrau, ou é só este o único degrau? Não, eu gosto muito de escrever e eu escrevo praticamente todos os dias. E este é o primeiro romance que está publicado, mas eu quero fazer outros a seguir. Eu estou a escrever agora uma história de que gosto muito, porque fala um bocado do Portugal de hoje. E então vamos agora ao Terronha. E é muito interessante porque eu queria adiantar que um dos personagens se chama Terronha por causa desse apelo telúrico e de ou humus e à terra, que é este fenómeno muito interessante que eu quero falar e que eu conheço muito bem porque eu há 10 anos que vivo no estrangeiro, que é este convite à imigração. Quer dizer, os nossos dirigentes políticos convidam a nossa juventude a emigrar. Aqui não temos solução, portanto, vamos emigrar. E, portanto, o que eu quero mostrar um pouco, porque conheço a realidade de muitos países e tenho viajado por alguns países e conheço realidades muito tristes que se passam por esse mundo fora com portugueses, é mostrar as condições em que as pessoas estão por esse mundo fora e, de certa forma, descrever o Portugal de hoje. Portanto, sem dúvida, eu tenho essa narrativa em mãos e, neste momento, está mais ou menos a meio, mas para escrever é preciso tempo para pensar e eu também trabalho muito, tenho o meu trabalho. Isto, eu sou um autor. Tem a vidinha para dar conta dela. Exatamente, não? Eu não vivo da escrita, como sabe, parafraseando aqui um amigo meu que é editor. Os livros são um negócio miserável, quer dizer, é verdade, e vejo isto como uma paixão e como uma necessidade de libertação de alguma energia interior, e só isso, mais nada que isso, mas tenho outros projetos na calha, como é evidente. Assim o final da edição número 333 de Livros com Rumo. Hoje tivemos como convidado João Menezes Machado, que veio-nos falar do seu livro de estreia, o romance Irrupção, editado pela Esfera do Caos. Despedimos-nos com promessa de regresso já na próxima semana, com nova edição. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.